Vamos lá! Rapidinho ao vivo! Só as cachorras! As preparadas! O vale todo! Um beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão. E deixa o seu corpo. Pula, sai do chão, sai. Cadê o gritinho da galera? Isso é grafite ao vivo. Joga as mãozinhas e joga as mãos pra cima. Bate na palma da mão e mexa no seu corpo. Vai dançando até o chão. E joga as mãos pra cima. Bate na palma da mão e mexa no seu corpo. Vai dançando até o chão. Agora eu quero ver. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é... Aí, fala sério. Valeu, Kio. Grande Netinho marcando presente. Vai, Paulinho. Vai, sensual. Isso é Paulinho, viu, mãe? E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão. E mexa o seu corpo, vai descendo a posição. E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão. E mexa o seu corpo, vai descendo a posição. Beijo na boca. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é namorar pelado. Beijo na boca é coisa do passado. A moda agora é... Aí, fala sério. Falou, legal, Moclés. Valeu, senhora Meninos, boa noite a toda a galera. Grande abraço, super fã da grafite da Praia de Piritinga. O Billy e toda a galera do Zero Bala. Pessoal que tá aí presente, um grande abraço, a turma do Zero Bala, hein? E também ao Benildo Gravações, que está gravando tudo. Estúdio Kim Um Som. E também Grafitel Gravações, gravando tudo ao vivo para toda a galera. Esse som é para Homeboy, Jackson Fista, Caipira e Dilla Boy com a gente. Grafite!